de Miguel Torga, Oda à Poesia. Vou de comboio. Vou, mecanizado e duro como sou neste dia. E mesmo assim tu vens. Tu me visita. Tu ranges nestes ferros e palpitas dentro de mim, poesia. Vão ao meu lado homens distraídos na sua condição de almas penadas. Vão outros à janela diluídos nas paisagens passadas. E porque hei de eu trazer nos meus sentidos as tuas formas brancas e aladas? Os campos imprecisos a meus olhos vão de braços abertos às montanhas. O mar protesta contra não sei quê. E eu, movido por ti, por tuas manhas, a sonhar um painel que se não vê, porque me toca, porque me destinas este silício vivo de cantar, porque hei de eu padecer e ter matinas sem sequer acordar, porque há da tua mão chamar a estrela onde descansa e dorme a minha lira, que razão te dei eu para que um gesto teu a harmonia me fira? Poeta sou, e a ti me escravizei, incapaz de fugir ao meu destino, mas se todo me dei, porque não há de haver na tua lei o lugar do menino que a fazer versos e a escrever fiquei. Tanto me apetecia agora ser alguém que não cantasse nem sentisse, alguém que visse padecer e não visse, alguém que fosse pela vida fora, neutro como um rapaz que come e bebe a toda hora sem saber o que faz, alguém que não tivesse sentimentos, pressentimentos e coisas de escrever e de exprimir, alguém que se deitasse no banco mais comprido que vagasse e pudesse dormir. Mas eu sei que não posso, sei que sou todo vosso, ritmos, imagens, emoções, sei que serve quem ama e que eu jurei amor à minha dama, à mágica senhora das paixões, musa bela, terrível e sagrada, imaculada deusa do condão, aqui vou de longada, mas aqui estou e aqui serás louvada se aqui mesmo me obriga a tua mão.